Pronto, tá gravando. Pode falar. É, então, esse sonho era sobre um aventureiro, né? Era um jovem que ia explorando o mar. Em um determinado momento, ele é pego assim pelo cara que era um grande senhor dos mares, que era chamado o Rei dos Mares, né? É, bem específico. E Tipo Poseidon, foi o que você falou. é, tipo, ele tinha aparência tipo de um desses deuses gregos, assim, tipo Poseidon, sei lá. Nem sei se Poseidon ou Netuno, né? Mas de qualquer forma, é barbudo, forte, semi-pelado. Capa de Simaria. É, a capa do Silmarillion. Ah, ou do Contos Inacabados, Quando né? está acabado. Isso. Então, o aventureiro foi pego por ele, sabe? Sabe, ser pego pelo Rei dos Mares era a pior coisa que podia ter. Era morte, assim, certa, sabe? Já era, assim. Só que naquela ocasião, assim, o aventureiro, que eu vou dizer como se fosse eu, assim, ele foi dado, assim, uma oportunidade nova, que ao invés de eu ser executado, eu ia ter a chance de enfrentar o jovem príncipe das águas. E num duelo. Se eu ganhasse, eu era liberto. Só que o que aconteceu? No momento que eu fui ia preparar para enfrentar ele, assim, ia para a arena, veio uma voz assim falando: jovem aventureiro, para enfrentar ele é vulnerável a uma trompa de não sei quem lá, que era uma trompa em forma de chifre, antiga, tal. E com ela eu ia poder enfrentar ele, Um berrante. tipo um berrante, isso. Só que reto, só que assim. Não era enrolado, assim, sabe? Tipo berrante. Então, no momento, assim, que foi meio que épico, antigo, sabe? Exatamente o que eles falam que ia acontecer, e aconteceu, sabe? Ah, utilize ele na hora que ele irá ficar atordoado e enfraquecido. Então, na hora que eu cheguei na luta, assim, pra combater ele, eu descobri que o jovem príncipe era, na verdade, uma aberração enorme, humanoide, com três cabeças, semelhante a uma hidra. Ele tinha vários braços também. Não sei, assim, possivelmente ele devia ter, até porque ele fez um negócio depois. É verdade, ele falou. Eu não lembro, assim, mas eu lembro que ele tinha um escudo dourado, espada, alguma coisa assim, Mas sabe? você lembra de mais alguma aventura do jovem aventureiro antes de chegar lá? Não, não lembro, não, assim, não lembro, não. Eu lembro que ele. Só que eu lembro que ele. Isso foi um deslize dele, sabe? Ele caiu sob o domínio do Rei das Águas, ó. E aí, quando ele chegou na arena, assim, né, lá, estilo Coliseu, debaixo do mar, foi enfrentar ele, assim, começa a batalha, sabe? Só que. Ele era enorme, sabe? Ele era absurdamente forte, assim, mais resistente e armado, sabe? Mas aí, eu comecei, aí o herói, o aventureiro começou a girar em volta dele, combatendo ele, tipo, meio que distraindo ele e começando a soprar a trompa. Só que a trompa tinha um som de. Se era você? Era Oi? você, né, que Era tava. eu, tinha um som de. Tipo a tromba debaixo d'água, assim, meu velho. Tipo isso, sabe? Esse pensamento não veio na hora, assim, mas fez muito sentido. Eu ia lá do lado dele, soprava, depois ia do lado, soprava de novo. Aí até um momento assim que ele fez um ahá e foi lá assim e agachou e tampou a orelha, assim, sabe? As orelhas, porque ele realmente estava sentindo atordoado, atingido pela trompa. Foi nesse momento que ele percebeu que tinha mais de dois braços, então, porque Acho que foi nesse três momento. cabeças pra tapar com dois braços, ele teve. Exatamente. Aí nesse momento ele foi lá assim, foi lá e sacaneou comigo, foi lá e tampou a orelha. Já que aí eu não ia ouvir mais a trompa. Só que nesse momento, a figura mitológica lá que falou comigo disse para usar a trompa. E realmente, naquele momento, quando eu continuei usando, ele abaixou a guarda porque ele usou as mãos para poder tampar as orelhas. O que aconteceu, supostamente, foi eu consegui derrotar ele lá, sabe? Só que o que aconteceu depois disso? Só que a trompa continuou soprando, soprando, soprando. De repente, quando eu percebo. Eu olho lá no relógio, eu acordo na minha cama e a primeira coisa que eu faço, Não, não, não, não, não, não. Aí eu pego o celular. Aí era, acho que era 7h22. E a trompa era a moto que tava do lado fazendo. Sabe? Como que você matou? Qual arma que você usou pra matar o... Eu acho que eu tinha lança ou espada, sabe? Mas eu não. Mas eu lembro de tipo, estar tá pulando do lado com a trompa só, sabe? Tipo, eu não. Mas o herói ele tinha alguma arma, assim, alguma coisa dada no, na arena, né? Só pra dar mais diversão pra que, pro Kis Maldito. Ah, e ele falou que a oportunidade de lutar pela sobrevivência era chamado a comédia da tortura. Saquei. Dois moedas. Valeu, Alan, pelo sonho. Tranquilo, cara. Valeu. Boa noite Vou aí. pausar aqui.